amigos do Supercontrole, estamos aqui reunidos nesse dia. Convidamos a todos e a todas, em nome da família Shigeru Miyamoto, todo mundo que já jogou o Nintendo, para o enterro do Nintendo Wii. Hoje, esse cast de tristeza. Um cast antecipado, pois ainda há jogos para sair. E narrado por mim, eu já narrei muitos documentários interessantes, como Portões do Inferno, Onde Está Mara Maravilha, e Sérgio Malandro, Por Que É Tão Bom. Então estamos aqui para o enterro desse videogame, que deu o que tinha que dar, foi. Alegra muitos ainda, mas não vai ser mais jogo, né? Aqui é o Julie, e o Nintendo Wii tirou coisas de dentro das pessoas que nem elas mesmas sabiam que existiam. Aqui é o Fuca, e existiam tantas cores que fiquei muitas vezes cego jogando Nintendo Wii, Frajola. E aqui é o Frajola, presente nesse velório inteiro. Eu que faz quase um ano que eu tenho Wii. Infelizmente não virei nenhum jogo. Mas em compensação, foi o jogo que mais me proporcionou. Isso aí, palavra complicada. É difícil. Diversão. Mais até que o PlayStation e o Xbox. O que? Opa! Veja só a minha reação de velório. O que é isso? Frajola, você comprou ele moribundo praticamente já. É quase, um zumbi. É, quase um pé na cola. Zumbiu. Zumbiu. É. Aqui é o Matheus Six e eu jogo. É o zombie Yuri. E nos proporcionou muitas alegrias, muitas danças e muitos quilos perdidos, né? É verdade. Quem queria pegar no controle pra levantar do sofá? Ninguém, né? Até lançarem Nintendo Wii. Até 2006, metade. 5 ou 6 chegou. E aqui quem vos fala é o Hylian e... Cara, é Nintendo ou nada. Vamos pro próximo. Olha o fanboy. É. Tem sempre um fanboy em todo enterro. Sempre tem. Aquele que amava o morto, né? É. Desesperado. Ele é uma das viúvas, chorando. O Wii é um morto muito louco, cara. É verdade. É um morto muito louco. Mas então, amigos... Não, calma. Fala. Sem emoção, hein? Vamos, depois dos e-mails... Respeita o morto, caralho. Respeita. Enquanto a gente põe o Wii, seus vários controles no caixão e leva até o jazigo. O jazigo. Então vamos à leitura dos e-mails. Ele não vai ser cremado? Acho que tem que ser o crematório dos e-mails. Eu não sei. Crematório. Vamos agora para o caixão dos e-mails. Estamos em mais uma leitura de e-mails aqui no Supercontrole Podcast. Quem vos fala é Diego. E hoje não tem Matheus, nem Yuri, mas tem Eric. Você tá aí, Eric? Eu tô, cara, tá vendo? É o que acontece, né? O pessoal fica de folga, vai pra praia, vai passear, vai aproveitar final de semestre e a gente aqui trabalhando, né? É assim. Pois é. Afinal, alguém tem que ter responsabilidade nesse site, né? Alguém, né? Se não for o patrão, quem vai ter, né? Pois é. Eu e você somos os únicos que sobraram. Enquanto o pessoal tá na esborne aí, enchendo a cara, estamos aqui gravando. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Bom, primeiramente, o de sempre, gostaríamos de agradecer aos muitos e-mails, né? Foram bem bacanas. E-mails com casos, né? Alguns casos pessoais, até alguns casos grandes. Nesse cast aqui, um cast apaixonante, né? Sobre os casais dos games. Eu achei legal que teve duas meninas que mandaram e-mail, normalmente é bem pouco. A Mariane, que mandou e-mail gigantesco, sem nome, sem cidade, sem nada. E a Rafaela, essa botou os dados. 23 anos, estudante de Belém do Pará. E-mail gigante, né, cara? É, ficou grande, falou que conheceu um namorado numa convenção, blá. Enfim, gostaríamos de agradecer bastante o e-mail de vocês. Não tem como ler todo ele, mas obrigado, meninas. E aos meninos também, por que não? Marmanjos, que mandaram e-mails pra gente. Bom, vamos então descer a montanha, tirar alguns comentários aqui. Tem algum que te chamou a atenção, Eric? Cara, teve um comentário aqui do chapa Alexandre Relin, é com dois L's. Eu não sei se por acaso tem algum sotaque castelhano aí, tipo Relin, mas ele comentou pela primeira vez agora, né? Opa! E, então vamos ler o comentário dele, né? Porque temos que encorajar as pessoas. Sempre encorajando. Então, vamos lá, Alexandre Relin diz assim: fala galera, sou novo por aqui. E diga-se que comecei por causa do Street Fighter. Começou por um cast alternativo, né? É. Gostei pra caramba, muito maneiro mesmo. Gostei e tô baixando todos. Me emocionei muito com o cast sobre Dreamcast. e tem até hoje um. Ele diz aqui que roda os jogos de PlayStation 1 nele por Blim, aquele emulador, né? Cara, eu não sabia que tava pra rodar esse emulador no Dreamcast. É, eu ouvi falar, mas eu nunca também testei, já tive um Dreamcast, mas nunca testei isso. Mas, né, você tá falando, vamos acreditar nele. Sim, acreditamos, né? Ele fala que até que deixa os jogos com melhor imagem e ele joga Street Fighter 1. Ele joga o Capcom Classic Collection, olha só, cara. Ele termina, até hoje não consegui dar um Hadouken. Realmente, cara, esse caraca. Continua tentando, desiste não. Continua tentando. E pelo jeito aí ele deve estar ouvindo aí todos os casts antigos, né? A gente recomenda aí os nossos ouvintes novos aí que têm acessado o site recentemente, tem tido bastante comentário nos casts antigos. E é isso aí, cara. Comentem sempre nesses casts antigos aí que a gente também lê às vezes. E é isso aí, os casts estão todos disponíveis para download. Se você começou agora, volte ao passado ouvindo os antigos. Coisa pra caramba pra você ouvir, pra você ler, então sirva-se sem moderação. Temos aqui também um comentário do Celeste Rick, lá do Jogabilidade. Conhece? Claro, nosso amigo. Gravou um overkill com a gente. Então, o próprio. E bota aqui, né, nesse último cast sobre casais no games. Ele escreve exatamente assim, abre aspas. Homem, 22 anos, moro em São Paulo, curto games, anime, rock e livros. Sou publicitário. What the fuck? Procuro garota com hobbies parecidos. É pra isso que serve esse cast, né? E bota um smile feliz. Não, não é pra isso que serve. Mas, se alguém se interessar, né? Vai que alguma das meninas, né? A Rafaela do Pará, por exemplo. Vai que, né? Vai que, né? Fazendo casais agora na parede de comentários, né? O pessoal acha que se empolgou, achou que era que nem o cast de Os Namorados do Jovem Nerd, né? Que exatamente. Vira um mural de solteiros à procura, né? Não é bem assim, mas se alguém quiser lá o tal publicitário do anime, do rock lá, mande um e-mail lá pro Jogabilidade, não pra gente, não temos nada a ver com isso. Por favor, seja feliz, né? Não quero fazer nada aqui. Não, pelo amor de Deus, aqui não é nada de casamenteiro não, vamos resolver tua vida longe daqui. Por favor. Por favor. E temos também aqui um último que eu achei bacana, do olha que legal, saudosista do drink. Olha só, ainda chamou o Dreamcast por um apelido carinhoso, né, cara? Eu também achei bacana, do Drink. Aí fala assim, parabéns, Chapas, muito bom podcast, com o ar de Dreamcast. Adoro esses temas que vocês ficam nessa zoação toda. Espero que façam mais nesse formato. Olha, bacana, comentário sucinto, né? Realmente, sempre vão ter os haters que preferem os mais informativos ou os que preferem os mais zoeira. Por enquanto, estamos tentando sempre intercalar uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. Isso aí. Pra agradar a todo mundo. Isso aí, nosso objetivo é a conquista. Também. E um abraço especial pro Diego Snake, por Ameshi, por Vini Correia, por Marcos Melo, o Mr. E, né? Só... Mr. E, né? O novo... também nunca tinha visto ele comentando antes aí. Também não. André Jesus... Enfim, todo o pessoal que comentou aí, ótimos comentários. Os Orconcours de sempre, o GC Love, o Peron, o Rodrigo Simério. Zanon Barri. Esses aí, né? Isso, esses aí são da casa já. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por todos que comentaram, que opinaram. Mais uma informação, Eric, por hoje? Vamos só recapitular o que a gente teve nessa última semana, né? Boa, boa. Nessa última semana a gente teve uma nova atração no Super Controle, né, Diego? Os mini-reviews, né? A estrela. A estreia dos mini reviews, né? Começando com o nosso novo colaborador, o Chapa Alex F, né? Já conhecido aí da galera que costuma ouvir podcast por aí, né? Ele participou já de muitos Super Controles, até de Overkill, de Phoenix Down. Phoenix Down, Jogabilidade, tá por aí, né? É um cara onipresente aí que. Totalmente. Tem a habilidade de vencer 1 milhão de jogos por semana, né? Então essa coluna foi feita pra ele. Exatamente. Por que não, né? Porque assim. Em geral, o pessoal faz os seus reviews por aí, mas aí a gente cria um formato mais enxuto, porque ficar lendo muito texto também, né, é chato e tal. Sim, cara, o pessoal não tem tempo pra isso. Não tem tempo pra isso, e aí os mini reviews vão ser isso. Textos bem curtinhos, o Alex F, com sua proeza de zerar 1 trilhão de jogos por semana, vai entrar nessa, sempre que ele zerar alguma coisa, ele vai fazer lá um comentário, bem bacana, e aí opinem, comentem, discutem. Isso aí, não só ele, né, Diego? Na verdade, qualquer um de Exatamente. Nós. O Six também já postou um review aí sobre Skyrim, né? O primeiro foi do Lollipop Chainsaw, do LSF, o segundo já sobre Skyrim do Six. E viram mais, não tem nenhuma data específica pra sair esses mini-reviews, aí sai conforme a gente for zerando e tendo vontade de escrever sobre os jogos. Se por acaso algum ouvinte também tiver a proeza da escrita e tiver uma boa manejo, né? Quiser mandar pra gente, a gente também publica, bota lá o seu nome. Convidados também, o pessoal aí da Blogosfera, que sempre tá em comunicação com a gente, vai entrar lá também. Então, é um espaço aberto para reviews curtos e diretos. Basicamente é isso. Exatamente. Isso, e saiu também a minha coluna essa semana. Caraca, é muita coisa, né? É muito conteúdo. Eu só pra contar, é uma explosão de conteúdo. É, meu Deus. Tem até, até frase de efeito. É, saiu Checkpoint. Essa semana foi sobre a Nintendo. O título Nintendo contra a Maré. Basicamente, todas aquelas ideias malucas que a Nintendo tem, que todo mundo acha que não vai dar certo, no final acaba dando, o pessoal acaba aprimorando, isso desde lá do analógico do 64 até o controle do Wii U. Então, basicamente, a coluna tem lá um texto, tem lá o vídeo do primeiro comercial do Wii, fotos, enfim, fazendo uma explanação sobre o que se passa na cabeça dos malucos que controlam a Nintendo. Então, se pois você é, curta, né, cara? Ou não... pra vocês que no cast da E3 aí comentaram que a Nintendo vai falir, vocês que concordam ou discordam do Majin, né, que falou lá, a Nintendo vai falir agora. Exatamente. Pra vocês que concordam ou discordam, essa coluna aí complementa bastante essa discussão sobre a Nintendo e vale a pena ler e comentar, né, por que não? É, invista 5, 10 minutinhos do seu dia, lê lá, o texto é rápido também, não é enrolativo, ó, enrolativo. Tem figuras, né? Tem figura, é ilustrado. Se você tá cansando a vista, para, olha uma figura, né? Deixa o vídeo rolando, é bom também. Depois volta pro texto e por aí vai. Por aí vai. Então é isso, né, Diego? A gente teve bastante coisa essa semana. Isso. Agora vamos voltar para o cast sobre o enterro do Nintendo Wii, né? Já que falamos sobre Nintendo, vamos falar sobre o enterro do Wii. Pois é, o cast tá bem engraçado. Esse aí foi eu e o Matheus que editamos. E é aquilo, né? É um cast definitivo sobre um console tão amado e tão odiado dessa geração. Talvez o mais controverso da geração, né? E aproveitem, comentem bastante, façam o trabalho que vocês fazem tão bem até hoje. Um abraço, pessoal. Um abraço, até a próxima semana. Nesse momento, gostaria de dizer algumas palavras. Posso dizer? Primeiro, a pessoa, essa que está sendo ali, né? Velada, todo branco, hoje olha, preto. Nem parece que aconteceu. E eu vou dizer algumas palavras, é muito importante aqui. Espero que a família não fique triste. Lembro do primeiro dia que vi o Nintendo Wii, um anúncio, né? A fatídico 2005, 2004, não lembro. Que anúncio, hein? Que anúncio, né? É 13/2005, cara. Eu lembro de uma coisa muito importante. Todos estávamos abismados esperando a revolução com aquele comercial fake do Nintendo On. Vocês lembram? Vocês lembram do capacete, do Nintendo On? Todo mundo. A Nintendo vai mostrar alguma coisa nível isso, tá ligado? E tinha o Mario 64, saía assim. Explodia. Não sei se tu lembra do capacete. E aí a Nintendo chegou e disse: o codinome do videogame novo é Revolution. E nós esperávamos isso. Revolucionou. Revolucionou. Foto, vamos dizer que sim, porque é. Vimos aquele controle minimalista. Julie ficou feliz. Meu Deus, poucos botões. Obrigado. Poucos botões. Pra que tantos, né? Jaguar feelings. Aí. Não. A galera aí, ficou feliz. Vimos aquele controle e só pensávamos em. Eu pensava só em uma coisa. Só pensava em uma coisa: Star Wars. Cadê? Quero ver o jogo do Star Wars quando você na hora, cara. Não tinha hora. Como não pensar. Um botão. Aí vimos os demos dos jogos. Tanto que no comercial, se não me engano, tem o somzinho, né? Tem. E daí todo mundo é um dia. Aquele comercial, o link está no post do lançamento do ID mostrando as coisas. Que acabaram sendo praticamente todos os jogos que tem lá, uma hora ou outra. Tanto aquela do Metroid, que tem ele jogando Metroid, que realmente é como depois. Sim, né? Pois é. Então, a Nintendo tinha tudo planejado. Inclusive, a aparição do Motion Plus, no primeiro comercial eu do Wii. Eu não lembro disso. Sim, tá aí. É real. E esperávamos muito, né, dessa criança ali deitada. Eu lembro que quando eu vi a E3, né, eu acho que eu assisti ao vivo também, essa aí. E eu fui imprimir alguma coisa na Lan House, olha só. Veja. Tava sem impressora. E o pessoal da Lan House, Dano Games, né, mandou um abraço, Dano Games, estava comentando sobre o Nintendo Wii. E todo mundo ficava, meu Deus, como é que vai ser isso? Sim. E, cara, eu era um dos caras que... Foda. Eu explicava pra todo mundo, vai ser assim, vai ser assado, vai dar pra fazer isso, vai dar pra fazer isso, vai dar... E as pessoas não sabiam, mais ou menos como o Wii U, elas não tinham a ideia como vai funcionar. E eu dizia, vai funcionar assim. É, como é que vai captar os teus movimentos? Isso. Não pena que não funcionou tão bem quanto faziam a propaganda, né? É, né? Porque... É verdade. Eles realmente verdade. Faziam propaganda que o troço era um por um, basicamente, né? E não, no final não era, mas tudo bem, né? O Red Steel é a prova viva, né? O primeiro jogo que Red Steel é muito ruim, cara. Na boa. Eu amo. E aí... Não, eu jogo, me divirto bastante. É mesmo, eu assim, joguei esse, mas me cansou, sabe? Eu não sei se o 2 ele é melhor com o Motion Plus eu, e tal, mas... Eu joguei as primeiras fases, cara, acho que eu joguei, tô na quinta fase, assim, digamos. Assim. Não é longo, mas, né? Eu fui um pouco mais, assim, mas... Não, mas quando botaram o trailer do Red Steel na E3, falaram, é o novo GoldenEye, sabe? Tipo, é o não, GoldenEye, pensa, assim, tu tá num jogo de tiro, mirando num jogo de tiro, né? E aí tu tá lá mirando e tal, e aí vem o chefão e tu tira a espada. É, tu, meu, que isso, tu, e né, no mesmo controle tu é espada e tu é... Meu Deus, todos os sonhos de criança, vocês que brincavam de Jaspion, sabiam que era isso que você queria. É isso aí, é verdade, foi um sonho. E aí foi, e foram belos momentos, belas expectativas, várias... Decepções. Várias alegrias ao contrário, e muitas coisas, e agora ele está aí. Por isso temos esse cast inteiro, porque prestamos respeito a este videogame. Obrigado a todos que ouviram. Todo mundo aqui comprou o Wii no lançamento? Não, eu não comprei. Eu comprei só em 2009. Não. sim, eu não só comprei. Eu faz quase um ano. Eu faz mais de um ano, mas foi bem... Eu fui primeiro aqui até então, né? Eu acho. Sim. Foi? Acho que sim. 2008. Tu comprou antes que eu, verdade. Tu comprou uns meses antes que eu. Sim. É. E tu pagou mais caro que na mesma loja, olha. É. Mas eu paguei porque mais caro, porque eu comprei com Motion Plus, comprei no Natal, comprei com mil coisas. Vamos ficar nesse tom mórbido o cast inteiro? Não, cara. É. Não, tem que ter um momento. Não, alegria. Aquelas culturas que o cara morre e faz uma festa, tá ligado? Isso. Americano, que tá cheio de comida e bebida. Circo de Soleil, alegria. Porque eu quero fazer uma pergunta a vocês, amigos. Por que vocês compraram o Wii? Mas, tipo, todo mundo sabe que tem um motivo que dá aquele chute na bunda que compraram o Wii. Você, o meu motivo, tu sabe, né? O meu motivo era... Fêmeas. Estou namorando, né? Que fêmeas. Era popular, né? Primeiro, antes do meu Play 3, eu tô louco pra jogar single player, mas na época de 2008 não tinha tanto jogo assim, ó, épico no Play 3. Vocês lembram muito bem. Lembro que não tinha muita coisa. 2008? 2008. Talvez tinha Uncharted Doom. Tinha saído vários, mas que não era tão famoso ainda. Tinha God of War 3, Metal Gear 4. E Metal Gear 4 tinha jogado já. Tinha terminado. Isso. E aí eu vou dar um tempo. Daí eu vou comprar o Wii. Pois estou namorando. E, meu Deus, o que é esse Just Dance? O que é jogar Mario em dupla? O que é, sabe? Isso. E veio tudo, cara. Foi assim, foi aquela época que eu namorava e tinha o meu Wii. Foi muito foda, sabe? Assim, o primeiro dia que o Wii chegou foi num sábado. Tipo, a gente ia sair no sábado de noite. Não. A gente ficou jogando do meio-dia que eu instalei ele até, sei lá, até uma meia-noite e pouco, e no outro dia dor no braço, foda, sabe? Foda. Dor no braço. Pra caralho, mas foi divertido. Dor no braço. Dor no braço. Porra, e doía, porque tu não é acostumado a fazer isso. Cara, todo mundo que jogou aí as primeiras vezes, todo mundo aqui em casa, que eu apresentei pra família e tal, todo mundo no outro dia... Quem é que não suava demais com aquele jogo de boxe, cara? Meu Deus. Sério, eu me emocionava muito com aquele jogo. Agora. Sabe? Eu saía suado, assim. É um exercício. A precisão daquele jogo é horrível. É horrível. Não, mas é maneiro. Sim, é maneiro, mas é horrível. Não deixa de ser. Não, é horrível, mas é maneiro. O pessoal falava dos gráficos, do esporte. Todo mundo se emocionava jogando esporte. A primeira vez que eu joguei foi lá no Grison com... Sim, que nós te apresentamos. O Grison acho que foi o primeiro, então. Sim. O Grison comprou de mim, sim. Bem antes. O primeiro Wii que o pessoal aqui de Casa Rosa teve acesso, nós fizemos uma vaquinha e demos de presente de formatura para o nosso amigo que tinha a maior TV e a maior sala e disse, é lá que nós vamos jogar, então é tu que tem o videogame. Ele mesmo disse assim, vocês querem me dar um presente? Me dêem dinheiro, eu vou comprar um Wii. E nós demos... Porque ele queria um presente, ó, veja que é um guri bom, vamos rever. Grison, parabéns, você é um guri bom. Leonardo Grison, o convidado do cast do Doom, hein? Isso. Doom não, meu Deus, Duke Nukem, perdão. Duke Nukem. Aí ele disse, eu quero um presente, mas eu quero um presente pra aproveitar com a galera. Isso. E ele pensou, eu vou comprar um Wii pra jogar com todo mundo, pra todo mundo jogar comigo, veja que bom. Ele podia ter pedido um iate, né? Eu não vi o Wii na casa dele, tipo, eu lembro que eu não fui lá atrás, sabe? Que eu não falava mais muito assim com ele, deu, não vou lá jogar o Wii também, não vou me meter. Mas eu comprei o Wii por mim, vendo vídeos e tudo mais. Mas o Grison, foi o primeiro de todo mundo aqui, né? Não, o Grison, eu joguei muitos jogos no Grison. Eu comprei... Por um motivo, e foi bem claro. Porra, que eu tava esperando. Nintendo, né, cara? Sim, não, mas eu tava esperando um motivo pra me dar um chutinho na bunda, né? Que foi o Metroid. Não, quando saiu o Donkey Kong Country Returns, daí eu falei, não, é agora, sabe? Vai ser esse jogo, não tem, mano. Desculpa. Esse jogo é. E quando anunciaram o Metroid da ADM, foi necessidade primordial, assim. A pirâmide de Maslow mudou de lugar. Passou a ser necessidade. Meu motivo, Eu tenho o Nintendo que era de Mateus Six, quando Mateus Six... De gerações, né? Passou de família. De gerações, né? como uma velha katana japonesa, né? Quando Mateus Six encerrou o seu relacionamento... Eu falei, não quero mais. Ele disse, não quero mais. Eu falei, vou comprar. Tem uma guitarra, tem um microfone e tem Jogos da Alegria. Jogos da Alegria. E aí eu comprei ele e... Eu tinha jogado, tipo, os que eu queria eu tinha jogado, sabe? Isso. Uhum. Menos o Zelda, que foi nos finalmente. Sim. Também uhum. O Xenoblade, que eu, nossa, queria muito jogar, mas... Tu não quer mais jogar hoje? Não, até quero, mas, tipo, e tempo, né, cara? Pois tem é. Tanto jogo aí pra jogar antes do Xenoblade. Pois é. Frajola, quando é que tu comprou? Por que que tu comprou? Dê motivos aí. Na verdade, não teve muito motivo, porque era um videogame e tem que comprar. Excelente resposta. Esse é o cara. É. Mas, Frajola, além da por que não, né? O coração é que nem de mãe, né? Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais quatro controles. Ainda mais controle. Nintendo, né? Ainda mais Nintendo. Mas um porãozinho assim de leve foi o fato dos Resident, que eu sou fã da série, eu teria que jogar aqui aí. E por ver meninas jogando Just Dance. E eu preciso ter isso também. Legal, eu preciso isso. Eu preciso. Eu também preciso agora. Sim. Não, porque eu via no YouTube. Se eu for pra Barbosa, eu também preciso, cara. Porque eu chegava no Frajola e falava, o que tu fez hoje? Eu falei, dancei Just Dance até a morte com a Nath. Os não saíram? Não. A gente ficou jogando. E tu, mas que merda, esse cara deve ter uma vida escrota. E aí agora tu comprou e viu que não. Porque é tri, né, meu? Quantas vezes a gente foi no Frajola jogarem? E você, Hillian, por favor, nos deleite. Então, cara, meu último console antes do Wii tinha sido 64. Então eu tava bem atrasado, assim, muito atrasado. Não tinha, eu queria ter o GameCube, mas aí, né, não consegui comprar. E eu tava pra me formar na faculdade, aí o pai falou assim, ah, se tu quiser eu te dou o Wii. Eu gosto da Nintendo e tal, e eu queria saber como é que funcionava aquele controle. Eu ficava assim, meu Deus, como é que será que funciona e tal. E eu já tinha jogado com uns amigos, mas, joguei muito pouco, sabe? Eu queria jogar mesmo os jogos da Nintendo que eu não tinha jogado, sabe? Aí comprei usado de um amigo meu e foi alegria. O primeiro jogo que eu comprei foi Super Smash Bros., fui na FNAC, paguei 250 pil nessa merda. Que ô, poça. Louco. Caralho. Cara, eu comprei azar, foda-se, é pra isso que sem dinheiro. E cara, me diverti muito com os Smash Bros. Joguei demais, cara. Demais, demais, demais. Sério, curti pra caramba. E aí fui comprando outros jogos e tal, mas... Eu comprei porque era Nintendo, cara. Eu tinha que ter, tá ligado? É que nem eu vou ter que ter o Wii U também, mesmo eu sabendo que não tá me agradando tanto. É foda esse lance, assim, do cara curtir a franquia, sabe? Esse é um caso claro de julismo, né? É julismo. Não, mas eu lembro que nós jogávamos... O Fux estava citando, nós jogávamos muito. E Mario Kart, detonando Mendes, meu Deus. Nossa, Mario Kart. Excelente, velho, excelente. Tenho aqui também. Esse foi um dos... O Mario Kart do Wii foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Na minha vida também. Impressionante. Entre o do 64 e o do Wii... É. Bah, impressionante. Cara, era meses, Fuca. Meses, foram meses, meses. Meses, foram meses jogando, assim, na sexta-feira de noite. Assim, isso aí, tipo, que a gente chegava lá... Lembro que a Alice tinha aula na sexta, então aí sexta não tinha aula. Aí eu ia jogar Wii. Isso. Aí a gente chegava lá e ia comer um lanche. Comia um lanche e jogava o Wii até as 4 da manhã. Jogava até 4, quando o Glizão dizia assim, tá, chega. Vamos embora. É, isso aí. Várias cestas. Mario Kart é tão bom que eu tenho todos, menos do Wii, cara. Eu tenho do Super NES original, tenho do GameCube, tenho do 64, só me falta o do Wii. O do Wii, cara, é o melhor Mario Kart que tem. É. De longe, assim. É. Melhor, cara, porque excelente. Aquela. Tu jogar, não é? Como se fosse um volante aí. Isso. Eu tenho aqui a versão e tem um volantezinho, assim, tu fica jogando. É muito maneiro. Cara. É, eu também comprei os volantes, só que é mais fácil no controle ainda. É, realmente. De que ano é o PlayStation 2? 2001. Não é 2001? 2001. O Cuba de que ano? 2013, eu acho. Em 2005 já anunciaram o Nintendo Wii? Não, o Cuba é mais velho. 2002, por aí. Eu lembro que tinha Soul Calibur. Mas mesmo assim, o GameCube é muito feio, né, velho? Foi um feio enorme. Todo mundo pensou merda, sabe? Todo mundo pensou. Por isso que tava todo mundo na expectativa. A Nintendo vai fazer uma coisa boa agora. Ela pois tá é. Crescendo e tal. Foi fail. Cara, tipo, em 3 anos eles fizeram um videogame totalmente novo. 3 anos. Ah, totalmente não. Ah, eu gostei do Cuba. Claro, não foi um videogame que vingou a marca, né? Que nem o caso do Dreamcast. Ele não chegou a ser um Dreamcast, mas ele foi uma coisa meio complicada. O caso do 64 foi um videogame que não vingou. Ah, 64 todo mundo tinha também, tá louco. Não, mais ou menos, foi jogo. Era eu e mais uns 3 amigos que tinha. Por que vocês acham que ela começou tão bem e tá agora assim... Ela morreu totalmente, sabe? O Wii, sabe? Porque não tem mais nada, cara. Eu acho que o mesmo motivo... Acho que 2011 já, que foi o ano dos jogos mais lançados de todo o tempo. Já bateu 98, né, cara? Tanto jogo bom e... Teve o Zelda, teve o Xenoblade, teve mais o que... Ah, mas, pô, Six, até um 2010 aí, teve ano jogo bom também. Teve, não. Eu acho... Isso que eu tô falando, teve jogo bom, só que, tipo... Em 2012, ninguém falou mais nada, saca? Não, esse ano tá... Eu acho que tem vou te... Não, é o seguinte, eu acho que o mesmo lance do sucesso dele é o mesmo lance do fim dele. Que sim, é, sim, é sim. A casualidade, sabe? Sim. Todas as tias compraram o Wii. Não, todo mundo comprou o Wii. É aquele lance, é isso aí. Não vem dizer que não. Todo mundo comprou o Wii, sabe? Vendeu tudo que dava. Ó, muita gente tem ou um Play ou um Xbox e o Wii. Muita gente tem. Sim, sim. Tem os dois. Escolhe entre o Xbox e o PlayStation 3, mas o Wii tá sempre lá, saca? É, exato. Tá sempre lá. E muita gente... Bom, tenho em mãos aqui um Wii que aqui, né, configurei, pra não dizer outra coisa, de um amigo meu aqui, o cara nunca teve videogame. O máximo bastante... que jogou foi International Superstar Soccer. No começo teve bastante gente que não sabia o que era o Wii e queria ver aqueles controles em movimento e comprou, sabe? Não, a pessoa jogava, eu lembro, e comprava. Disso. Uma coisa que convencia muito era a simplicidade, tipo, qual botão tu precisa apertar? Nada. Nenhum. Era a simplicidade, exato. Sim. Sim. Aí o cara jogava, tava conquistado, né? Tipo peitos, cara. O que faz? O cara olha, ama. Mas será que se o Wii não tivesse a opção de Full HD, uma imagem um pouco melhor? Não, mas aí é coisa hardcore, aí é pra fanboy nós aí. Nós que entendemos de videogame, queria o Wii HD, né? Porque tu sim. Tenta botar um Zelda, tá... um jogo mais novo aí, que nem o como é que é, os últimos... Fica horrível, TV. Né? Numa TV fica boa. Numa TV de Full HD, claro. É, fica... Mesmo ligando em vídeo componente, fica horrível, cara. Sim, eu uso vídeo componente e a diferença dá pra perceber, é. Assim. Lembra que quando eu jogava na TV de tubo mesmo, assim, o jogo parecia... Lindo, isso, né? É uma coisa que eu não entendi também da Nintendo, sabe? Tipo, deveriam ter feito HD na época já. Não era uma coisa cara. Pelo menos... Bem, não quer ter Blu-ray, beleza. É. Tipo, a Blu-ray da parada da Sony. Não precisa ser Full HD. Porra. HD, velho. É. Fazem HD, 480, sabe? Pois é, HD. Né, cara? A Nintendo, ela tem umas... acho que não é nem ideias, mas... Uns acertos, assim, meio estranhos, né, cara? Demência de ideia. Eu acho que ela tem um Japão muito forte ali. Mas eles têm um jeito, assim, de não vamos fazer Japão, isso. Tal, Japão. Não, é o mesmo motivo que as pessoas comentam e não... Eu enxergo, né? Eu consigo enxergar, mas tem gente que simplesmente não consegue enxergar. Do fato do lance da TV do Wii U, né? Tipo, é uma parada que no Japão, sim, ok. Isso. Mas fora do mundo, não, sabe? Eu acho que nem eles sabiam que iam vender tanto, talvez. Eu acho que nem eles sabiam que iam dar tudo isso. Sabe? Acho que eles sabiam, mas eles têm... Esse negócio, cara, do Japão é muito dentro deles. Aí, acho que por isso que não. Porque eles mesmos disseram assim... Bom, na época não existia tanta TV. E é real. Assim, sim. Um amigo nosso tinha uma TV que tava plana. Nem era HD, era... Por isso que eu acho que eles não pensavam pra frente. Olha só. Eu não sei, mas vocês... Não sei, acho que o Yuri deve saber isso melhor do que eu. Mas na época que tava lá o GameCube, eles estavam começando uma campanha de marketing justamente pra esse pessoal mais casual. Que aí alguns jogos da Nintendo começaram a chamar a atenção do pessoal casual, e por aí que eles estariam tendo a ideia do marketing pro Wii. Não sei se você sabe disso aí, Julie. Uma vez eu li isso aí numa reportagem. Na verdade, assim, eu meio que entendi a estratégia da época, assim. Começou com o DS. O DS foi uma tentativa de revolucionar o troço, assim. Tanto que eles lançaram isso, aquele feião. O feião lá, tosco, que eu acho muito feio. Esse é um DS. Protótipo, né? É um protótipo aquilo lá. É a mesma coisa que eu acho o 3DS, eu acho muito feio, assim. Eles podiam ter feito muito mais bonito. E eles lançaram e começou a revolucionar. Aquelas duas telas revolucionam de algum modo, porque ninguém imaginava como é que tu vai jogar um jogo com duas telas. E o negócio começou a vender, ficar casual e ficar... E tinha toque, tipo, nunca tinha dado certo nos videogames tela com toque. Era ele tinha transtorno obsessivo consumo possível. Tanto que eu sempre digo e defendo até a morte, e eu sei que é verdade, que só existe iPhone e coisas touch hoje em dia por causa do Nintendo DS. Porque foi a primeira coisa touch a dar certo no mundo. Foi a primeira coisa touch a dar certo no mundo. Existia antes, claro, mas foi a primeira coisa touch a dar certo no mundo. E aí foi que engatou. Se tu tá com um smartphone aí, jogando Song Pop, foi por causa do que existia um DS, não vem me xingar. Mas enfim, aí eles viram que o lance da revolução ali no próprio portátil e o lance do... Desse casual, muito casual, porque o jogo de DS é os mais casual do mundo, né? Tipo, enfeitar o pônei. E daí eles partiram daí, eu acho, o lance do marketing e tal. Viram que não, mas, que vendia que nem água. Mas Nintendo sendo a empresa que gosta de ganhar dinheiro com acessórios, por que, que você não poderia ter lançado um acessório que, sei lá, transformasse a imagem... Era justo isso que eu ia comentar agora, que, do HD. Tem isso. Eu não acho estranho, porque a Nintendo sempre quer adaptar a certo valor o videogame. Ela nunca quer fazer muito caro. Então ela... Sempre pelo menos, o videogame é mais barato, né? Ela sempre quer ter esse valor. Então ela corta coisas por causa do valor, né? É, tanto o Motion Plus saiu depois. Sim. Sendo que no primeiro comercial tinha o Motion Plus. Por quê? É, grana. Mas não adianta. As coisas que não dá pra entender, né? Entendeu? Tipo, mas isso aí, por que eles não lançaram um adaptador pra pelo menos HD? É, sabe, isso eu não consigo entender. E as pessoas iam comprar. Com certeza. Claro que eu ia. As pessoas iam comprar. Eu não sei por que eles não fizeram isso, mas tudo bem. As pessoas... É, talvez as pessoas hardcore iam comprar. A pessoa não se importa com isso, cara. Tanto que quando joga o Wii U, tipo, o Wii Fit não vai se importar. Sim, mas a pessoa, aquele cara que entende um pouquinho, assim, que, e ele, o cara chega na loja, não, tu compra isso aqui, a imagem vai ficar mais bonita. Opa! Se vocês pesquisarem na internet e ver que o Kubo, áudio e vídeo deu, né? Sim. Mas depois que pediram, por que não lançaram em videocomponente, o que ela lançou, só que lançou poucas unidades desse videocomponente. Eu sei que esse tempo eu tava olhando e encontrei no Mercado Livre e tava R$300. Sim. Outra coisa merda que aconteceu na época ninguém dava muita bola, né? Porque não tem net, né, cara? Não tem internet. Na época no Japão, né? Não era tão consolidado quanto hoje. Eu até entendo. Assim. Ah, eu acho que era, não, cara. Porque naquela época assim, o Xbox tava começando o Steam ali a bombar e tal. Devia ter essa visão. Essa ideia aí já tava implementando isso. O Xbox nessa época já tava começando a implementar a live. Sim, meu, olha o reino que era, né? Então eu acho que dava pra Nintendo fazer uma rede decente também. Claro. Ele fez aí. E aí a Live fez aquele lance de achievements, né? E a Sony copiou um ano depois com os troféus. E a Nintendo ficou fez ali, não fez nada, né? É. Tipo, foda-se vocês, tô vendendo. É que na verdade ela quer inovar, né? Não adianta, ela não vai ficar copiando. Que é uma coisa absurda. Eu sou muito a favor de copiar coisas, ok. Claro, quando é bom, sim, claro. Tipo, antes de jogar... O Resident saiu quantos jogos, Survival Horror? Vários. Quando saiu, vamos pegar o exemplo da Nintendo, Mario Kart. Ela que inovou, foi o primeiro jogo. Agora existe Crunch, filhos, né? Mas é uma parada que eles... Olha o Smash Bros. Do Play 3. Ah, não, sabe? Nem fala disso. É uma cópia descarada. Vergonhoso aquilo, cara. Pra mim é vergonhoso. Por que é vergonhoso, cara? É Smash Bros. Ah, eu achei, cara. Porra, é a mesma coisa. O Smash Bros. É maneiro, mas aí não tem vergonha de copiar as coisas. Descaradamente. Lembra no 64 o controle do Play 1? Como é que era? Era antes desse daí o controle do 64? Que não tinha o manchizinho, não tinha o... É, não tinha analógico. O Rumble Pack, aí deu, saca? Botaram o analógico e o Rumble Pack no mesmo controle. E o controle do Play 2 e do Play 1 era foda. Ah, mas o Rumble Pack foi a Nintendo que criou. Então, é que tá, foi a Nintendo também que criou, saca? Não, várias coisas. O analógico, tá, não foi o primeiro jogo a ter analógico, claro. Mas o analógico ali, analógico, a usar, de verdade, o analógico, foi no 64. O puro pack, no 64. Mas as coisas da Nintendo que não faz sentido, mas tipo... Até faz, se for pensar em lado faz Japão, e não, né? Faz, mas eu acho que é muito daí, Japão. Tipo, esse lance do Wii, eles quiseram talvez juntar o pessoal que não se juntava mais pra jogar assim, galera, sabe? Jogar co-op com o pessoal do teu lado avacalhando. Sim. E colocando meleca no nariz do controle do outro. Não tinha mais isso, eu acho, sabe? É, tava, saca, dispersando, assim, tava... Tava meio que acabando, assim, e aí veio todo mundo. Com o Play 2, né? Sim. O Play 2 tinha muito jogo bom, player, muito single player. O Play 2 tinha muito jogo bom, mas tipo, muito jogo bom, todo mundo tinha e era muito single player. E era dois controles, né, cara? Tipo, o 64 era quatro. Lembro que quando saiu o Play 2, uma das coisas que eu achei retardada foi o fato de ter só dois controles. Por quê? Sim, porque já vinha o Dreamcast também com quatro controles. Sim, né? Tipo, e eles iam vender mais dois controles. Não faz sentido ter mais que dois controles hoje em dia. Você não faz nem mais que um controle, se tu for ver, pra esses videogames single player. Como é que vão dividir a tela em quatro? Não, tá certo. É muito bizarro. Eu entendo o que eu ia dizer, Six. Eu entendo mesmo assim. Mas assim, na época foi muito estranho. Como é que tá? Eu achei. É, sim, foi. Porque tinha o Dreamcast, que tinha a ver com a época, o Xbox, tinha o 64, é tudo quatro. E aí ele tinha dois. Também, quem começou com tudo? A Nintendo, novamente. Que criou o 64 com quatro controles, né? Sim, foi, sim. Tinha os adaptadores antes. Já tinha os adaptadores lá no Super Nintendo e tal. Sim, claro. Tinha até no NES. Tinha de sim, quatro. Sim, tinha no NES. Mas não, o 64... De cara, quatro controles. Tipo, tu pode se divertir com quatro amigos. Tu pode ter mais de um. E era, né? Era divertido. Cara, jogava Perfect Dark e GoldenEye em quatro. Ah, perfeito. Pois é. Que foi uma coisa que foi... tomada conta hoje em dia com online, né? Mas não é a mesma coisa, mas enfim. Não, é a mesma coisa, não dá pra te xingar e tirar com a cara. Ah, velho, é só jogar com um amigo e botar um headphone que é a mesma coisa, só o cara não tá do teu lado. Eu não consigo jogar na PSN de tão lenta que é que tu joga com uns caras bizarros, cara, mas é, tipo... Os caras da Suriname. Enquanto jogar Team Fortress 2 xingando a galera no do Steam, nossa, foi muitas noites perdidas jogando essa merda aí. Muito jogo, sabe? Então online eu acho que é uma parada que ele tinha que ter já. Ou pelo menos ter desenvolvido com o Wii, sabe? Eu vi que nem tem uma parada, não tem nada a ver com o Cass, mas o Xbox é um negócio que se tu falar algum palavrão, o cara te denuncia e fica um ponto negativo. Se tu acumular tantos pontos lá, tu pode ser expulso, bloqueado. Ah, isso é... Isso é tipo aquele filme O Demolidor. Eu jogando jogo de luta, eu ia xingar muito. Mas enfim, eu acho que outra coisa do problema do Wii, que é claro, que eu acho que porra, indignante, mas assim, as third parties não conseguiram ocupar o troço tão bem quanto a própria Nintendo, certo? Ah, não ser a Ubisoft. Isso tá virando normal, cara. Nintendo é que consegue fazer jogo pro console dela, tá ligado? As outras, elas fazem algo não muito bom, assim, digamos. Elas até conseguem fazer alguma coisa bacana, assim, mas para no bacana, legalzinho, sabe? Não, porque assim, ó, que eu vejo... Cara, o Wii Sports, o negócio vinha junto. O Wii Play também vinha junto, assim, no início. Se não me engano, tinha uns videogames que vinha com o Wii Play. Cara, ele já demonstra, tu pode usar o controle pra isso, pra isso, pra isso. E já imagina N possibilidades. Não, dá pra já, tipo, num jogo disso, num jogo de... Aí os caras não usam. Eles, ou eles usam muito mal, assim. Tipo, por exemplo, o Red Steel é muito mal. O assim. Dead Space é bacana. O Dead Space sim, ali, sim, claro, claro. Tipo, tem algumas exceções. Eu lembro quando eu peguei o Force Unleashed, agora sim. É. Agora eu vou soltar poder com tudo que é... Não é a mesma não, coisa. E pior que o Force Unleashed é, comparado com os outros jogos que usam o controle, é muito bom. Sim, ah, eu achei legal, cara. Sim. Eu achei muito bacana. Mas não é o que eu esperava. Não, sabe? É. Ah, sim, é. Não é o Yomusson tá segurando o sabre de luz. E ali. Pior ainda, é lançarem o Force Unleashed 2 com o Motion Plus, que podiam usar e aí fazer esperado tudo que nós queria fazer. Aí não, nem o controle usa, tá perto do botão, né? É, não, mas é o Motion Plus também, cara. Dá pra contar nos dedos os jogos que usam ele, cara. É verdade. Bem pouco, né? Tem eu achava os poucos. Que os dança que ocupar e não ocupa. Pois é. Mas como eu queria ver um Dragon Ball em Wii. É. Ah, fazer o Kamehameha. É, mas não. Mas rolou, teve cara. Esse Dragon Ball, não teve? Tem, não tem, é... mas é bizarro, não é do jeito que tu você. Eu vi a mulher fazendo assim, um Kamehameha, mas é, não era do jeito assim que a gente imagina assim. Mas assim, o que dá pra tirar coisas boas daí, né? Tipo, a Ubisoft com 1000 jogos de dança aí, pegou na cara de todo mundo. Não, né? E sem falar assim, que, por exemplo, tu olha um jogo, assim, digamos, o The Conduit, que diz assim, um dos melhores gráficos do Wii, né? Que é da SEGA. Ah, sim. Aí tu diz, não, realmente é muito mais bonito que os outros jogos. Realmente, assim, parece que é outro videogame. E aí tu olha Mario Galaxy, tipo, e parece outro foda. Videogame de novo, assim. Tipo, os caras fizeram uns gráficos muito Mario foda, Galaxy, assim, num troço. Tipo, Mario Galaxy 2 é o que mais me impressiona desde sempre, assim. E o próprio Metroid também, tá louco. É, bem legal. Metroid é bem bonito. Né? O pessoal tava esperando o Metroid, né? Ali, quem jogou o Metroid e terminou aqui? Atenção. O Other M? O Other M. Porque Julie. Não, primeiro, todo mundo... Ah, Metroid em First Person. Ah, que coisa estranha. Mas todo mundo jogou porque ficou legal pra ficou caralho. Ficou legal. Era legal. E tá, e Metroid nessa geração vai sair, saiu, né, cara? Saiu um jogo foda, né? Um jogo bonito, jogo. Eu acho. Bah, eu. Tipo, o pessoal reclama que ela fala, vamos pra puta. Não, pariu. Nada a ver. Eu tá no meu top 10 jogos da vida, assim. Ok, eu joguei aquele jogo, o grau de emoção que eu sentia, eu não sentia há anos, assim. Vamos para os jogos, aumentando a alegria. Eu quero falar do Metroid, então, de início, depois aí nós vamos para todas as loucuras. O Metroid, cara, ele fez um negócio que eu... Ele prova uma coisa muito foda no mundo, assim, para todas as produtoras. Cara, ele usa, tipo, 3 botão, 4 botão. E ele é um jogo completíssimo, sabe? É, aprende aí, Metal Gear. É verdade. Cara, aprende aí, Metal Gear. Ah, tem mira automática, sim, mas, tipo, não é... Mesmo assim, é foda. E tem os desvios, que, sabe? Ele tem 1000 coisas, assim, que é muito simples de fazer, que completam muito o jogo, sabe? E o fato de tu pegar o controle e mirar pra tela e ficar em primeira pessoa, sem apertar botão, Meu Deus. E tu tá em um lugar e tu... Não, quero olhar como é que é lá em cima. E tu mira e tu olha. Parece que é horrível de fazer isso, mas não é, sabe? É bem mais simples. É, no início parece que é complicado. É. Eu que me assustei um pouco no início aí. Não comecei a gostar, mas daí eu deixei de lado, Depois eu voltei a começar. Cara, assim, quando tu chega na metade do jogo, assim... Tu nem sabe, tu é tá tipo bicicleta, tá ligado? Tu tá na glória, assim, o negócio. Porque tu tá desviando dos troços. Tipo, os chefões nem chegam a ser tão difícil de tanto que tu pega a manha do troço. E as coisas que acontecem durante o jogo, assim, bah, tá louco. É aí ela, tem aquela também, é, move kill também que ela faz, né? Que ela mostra matando os bichos. Tu, tipo, tu vai na frente do cara e tu dá um tiro, assim, ela pega, sobe em cima dele, concentra o poder e dá na cabeça, explode, bicho. As críticas do Metroid, que eu lembro, era ela fala demais. Beleza, tem que dar uma história pra ela, sabe? Nintendo, acho que cresceu até nisso, porque não pode ser um jogo mudo a vida inteira, sabe? Não é que e eu, como Zelda, fã, aprovei muito. Assim. Sim, pois é, eu também, achei muito legal. Outra coisa que criticaram também foi a questão dela perder os poderes, que isso tem em todo jogo, sabe? Então, tipo, ela perdeu porque o cara falou, ah, não, toma aí. É, isso eu achei interessante. Eu também achei interessante. Ela é uma Bounty Hunter, uma caçadora de recompensas, né? Como o nosso amigo Boba Fett e outros, né? E Lara Croft no início da carreira. É, também é. Não vamos esquecer, Indiana Jones, feelings. E aí, tipo, todo mundo ficou, meu, ela chega num planeta Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid Prime. Tu chega lá e tu não tem nada. Ah, mas ele puxa um pouquinho, tem umas imagens que é do Metroid, né? Alguma coisa. Não, claro. É que o Metroid Other M é a sequência direta do Super Metroid. Sim. Tipo, direta. Direta. Ela tá indo com a nave e tá lá, ela não fez outra coisa depois. Sim. E tipo, eu tô falando o lance dela não ter, sabe, os mísseis. Míssel? Pô, a mulher chega lá com 5 mísseis. Como assim a mulher chega lá, explodir o mundo, caçar um pirata do espaço com 5 mísseis? Mas não, daí o cara fala, não, eu não te dou permissão pra usar ainda. E ela obedece. Tipo, eu achei isso, é um lance militar. É idiota, porque ela tem todas as coisas lá e ela não usa, mas ela é um lance militar. E ela é um, né, funciona mais do que ela tomar uma pedrada e perder tudo, sabe? Isso, com certeza. Eu acho que é mais funcional, fusco. Assim. Ah, não, é legal. Esse jogo aí, eu até acho que eu vou querer virar ele. Não, ele, eu acho ótimo. Eu, ah, e eu terminei o Super Metroid e o Metroid Fusion. E os dois são ótimos. Então... É, vai, legal. O Super Metroid eu não terminei, mas o Fusion eu terminei. Olha aí. E é bem legal, velho. Olha a premedição do Julie, hein? Metroid Fusion 2 no Wii U. Um abraço. Olha ali. E aí, mas o Metroid Other M, assim, as coisas que acontecem é muito bacana como fã. As lembranças que ela tem, sabe, remetendo a outros jogos diretos, até jogo do próprio Game Boy, o Metroid 2, que só saiu pra Game Boy. É, o 2, sim. E aí, remete, tem lá, sabe, e a coisa dos shows. Que é logo depois do Super Metroid, do terceiro, né? É, e o lance de contar a história dela também, dizer os traumas dela. Não, o fato de começar já com o fim do Super Metroid em CG é o sonho de todo fã. Quando eu vi aquilo lá, minhas calças. Verdade. Eu lembro de eu vendo a E3, eles anunciando, eu batia na mesa e disse, oh, que isso. Ah, muito bom. Eu tava muito feliz, cara. Aquele dia eu tava feliz. Não, eu acho que todo mundo, quem não jogou, tem que jogar. Foda. Realmente, assim, joga, tipo, mas não joga 15 minutos. Joga, tipo, uma hora, joga. Porque vai pegar a essência do negócio que não é visto em outros jogos. Ele é muito simples e complexo ao mesmo tempo, assim. É incrível. Então é que nem o Super Metroid, porque tu começa a jogar e tu não consegue parar. Sim. É verdade, tem esse negócio aí. Não, eu joguei o Other M, eu joguei os primeiros 20 minutos e disse, não, larguei, disse, eu vou jogar isso aqui quando tiver que jogar. E aí eu peguei umas férias no meio do ano, quando tinha o Wii, e eu joguei, eu só joguei Super Metroid Other M, eu não fiz outra coisa nas férias. Só joguei. Seria mais legal se tivesse troféu, né? Aí, Julie, tô que nem troféu. Bah, eu teria o troféu que ninguém tiria aqui, então. É, vai gravar em VHS 100%. O jogo. Aí, ó, não deixa de ser um arquivo, né? É, não deixa. Então vamos a um outro jogo, parando em Metroid, vamos a um jogo que convenceu o Matheus Six a comprar, que seria na mesma época. Donkey Kong Country Returns. Deus Alive, Mate. Bah, velho, eu ainda tô triste porque esse jogo aí eu não fechei ele com tudo, porque é difícil pra caralho. Porque é um dos jogos mais difíceis que eu joguei na vida. É difícil. Cara, é Donkey Kong, né? Donkey Kong Country. Donkey Kong Country Returns. E realmente entregou. Country Returns. Eu só achei, assim, coisas boas, gráficos bons. Agora eu vendo as coisas ruins. A música não me agradou muito. Gráficos bons, ele é. Cara, eu acho muito mais gráficos bons. Ele é muito bonito. Ele é jogo. Eu acho bonito. Que ele passou uma coisa que não tinha até então em outros jogos, tanto como eu cito do Metroid Other M, que é o fato do cenário no fundo, tipo, se mexer. Tu tá jogando e tu perde vida porque se atrapalhou olhando um negócio lá atrás. É, esse lance tipo, do 2D bonito aí. começou com esses jogos indies de novo, né? É tinha verdade. Vários 2D, assim, tipo Braid e tal, isso. Até o próprio Limbo. Isso. Até agora o Rayman, que quer aquele 2D dele, é como mais perfeito. O Origins é muito foda. É mesmo. Muito bonito. Então, o Donkey Kong tá nessa linha aí. Nessa vibe. Nessa perspectiva de plataforma que ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito. A interação. Eu só achei assim, eu achei bem difícil o jogo, bem difícil mesmo, sabe? Quem não jogou os outros deve ter se cagado um pouco pra conseguir pegar. Não, e ele é um jogo assim, ó. Tu tá jogando ali direto, se tu parou, tipo, um mês, dois, não, que nem aconteceu comigo, tu volta, tu perdeu toda a manha, tu vai ter que começar de novo. Quase começar de novo, é, cara, tipo, porque... Não importa, né? Aprende. Não, esse tipo de jogo aí é pra te começar a jogar e vai jogando até o fim, te joga um pouquinho cada dia, sabe? Sim, porque senão não. Não, realmente, tu perde as manhas, assim, até por causa dos controles também, que tem o lance de rolar, que tem que balançar o controle. Isso eu achei um pouco complicado, assim, do controle, assim, tipo, eu preferi um controle igual ao do Super NES, sim. Aí seria o ideal pra jogar mesmo. Mas outra coisa também, é igual do outro, sabe, tem dificuldade, tem as coisas secretas, daí tu abre 100% do mundo, tu vai em duas fases secretas, isso não tem nos outros, mas enfim, seriam os bônus coins lá dos jogos que nas fases. E a primeira fase secreta do primeiro mundo é aquela que todo mundo viu na E3 e ficou babando, que é aquela do pôr do sol, tá ligado? Sim, que o que é a fase? É tudo preto, sombra e um pôr do sol. E é lindo. Muito foda. É muito sensacional, cara, isso aí. Sério, eu olhei aquele trailer, me apaixonei assim pelo jogo. Até hoje eu quero comprar o jogo, não consegui ainda. Uma fase impressionante, que eu sempre lembro, toda vez que eu escuto a palavra em inglês, Tidal, que é de tsunami. Bah, cara, fase da onda. Ah, da onda. Tu tá jogando e tu, não acontece nada aqui e tal. Onda, aí tá vindo uma onda, tu bah, que massa esse cenário da onda. Morre. A onda te leva, né? Tem só umas paredes, uma coisa que a onda te leva. Só que ela vai destruindo os poucos. Sim, tu pode parar uma vez, né? Na segunda ela já destrói também. Sim, eu não entendi, mas coisa que. Eu achei que era coisa do cenário, não, né? Ele é foda, tipo, né? Todo mundo, cara. Bah, é muito foda. Se tu tá. Tu morre, mas tu se emociona. É difícil acontecer. E é bem vibe de mato mesmo. Todas as fases, assim, então... É. Floresta? Donkey Kong Country 1, saca? Florestão, assim, é bem... Tudo a ver com macaco. Né? A única coisa que eu achei estranha ali... Eu achei bizarro que não... Tipo, eu não sei se são da Rare os personagens. É. Mas, tipo, não tem os Kremlins. É, mas não é porque tem no Mario Strikers. Eles são o goleiro. Lembra? É verdade, eles são o goleiro. Os jacaré. O crocodilo. É. Eu não sei, porque é da Retro Studios, né, esse jogo. Sim, A Nintendo cedeu o direito, né? Pois é, eu senti falta dos bichinhos lá. Eu também senti. É aqueles bichinhos que pegam os animais e tal. É, não, tudo bem, exato. Legal, né? Eu acho que no fundo é uma tiração com Crash Bandicoot, né, eu acho. Porque é muito parecido. Tem um chefão que é muito parecido, sabe? Eu lembro que eu vi e disse, meu, isso aqui só pode ser tiração, sabe? Eu sofri muito pra terminar o jogo. Muito mesmo, sabe? Ah, tu terminou então. Muito tempo que andava reset, replay no jogo. É muito fodido, cara. E ainda que tem aquela função que ele pode jogar pra ti, né? Sim, que vem o gorila branco. É, isso é legal também. Se tu morre quantas vezes? 10, eu acho. 8 vezes. Ele pergunta se tu quer que tu jogar a fase pra ti. É, só que eu morri mais de 15 vezes numa fase lá, eu não fiz isso. Deve ter vindo e tu não viu, cara, porque vem. Aparece um negócio assim, você quer pular de fase, daí tipo, tu vai passar de fase, pode jogar lá depois e passar mesmo, sabe? Isso. Mas tu não vai pegar alguma coisa secreta da fase, então que tem várias coisas secretas. Isso, aí não vai dar 100%. Não, tipo, a máquina vai jogar pra ti, então tu vai ver como passar da fase. Aí se tu quer voltar lá e passar. Se não me engano, os chefes não tem. Não tem como. Mas as fases também já não tinha no New Super Mario Bros. Wii? Tinha, né? Tinha. Foi o primeiro jogo a ter. Então começou o DS, eu acho, esse negócio. Do Wii tem. Porque é uma coisa pra casual, né? O videogame, talvez eles pensaram assim e tal. Cara, eu ocupei, saca? Tinha umas fases que era impossível. Ah, e aí eu vi a máquina jogando e vi como passar, sabe? Aí eu fui lá e passei eu mesmo, assim, mas eu ocupei. Eu não lembro, eu acho que eu não usei. Podem me xingar, abaixem minhas calças, me joguem para o povo, mas eu ocupei. porque é difícil mesmo, tem umas fases que não dá, saca? É bem foda, velho. Fuca está quieto. Então vamos a mais a praia de Fuca. E um dos motivos porque ele comprou o seu videogame. Os RPGs de Wii. Isso aí. Fuca, esboçou um sorriso. Não, eu vou falar deles assim. Porque Que não gostava de veja viver. Só, a vida dá muitas voltas. Com certeza, né? Eu sou a prova viva disso. Mas eu acho que foi um grande erro da Nintendo com os estúdios. Que eu vou falar tipo de três jogos específicos que são esses RPGs hardcore, digamos assim, que é o Xenoblade, o The Last Story e o Pandora's Tower, sabe? Sim. Sim. Que numa época em que os JRPGs estão sendo tão criticados, caindo, que o Final Fantasy, que é o era o de RPG principal no Ocidente, assim. O 13 foi tão criticado, foi muito erro a Nintendo com os estúdios não terem lançado eles no Ocidente junto com o Japão, e não ter feito, saca? Uma baita propaganda, assim. Porque eles lançam agora, tipo, o Xenoblade saiu no início do ano, o Last Story vai sair... Passado, na Europa, né? É, agora vai sair agora pra cá. Na Europa saiu antes, né? Sim. É, saiu antes. E agora vai ser o Last Story. O Last Story vai sair agora e o Pandora Story, não acho que vai vir daqui a pouco. Tipo, no fim do videogame, sabe? Sim. E aí os caras... Quer reclamar, que na Europa não vendeu muito. Mas porra, eles lançam o jogo 2-3 anos depois. Lançam junto na época do Final Fantasy XIII, que tava todo mundo metendo pau, que achou linear, puta que pariu. Olha aqui o Xenoblade, que todo mundo que jogou, cara mole por ele, sabe? Sim. Nosso amigo Eric mandou uma mensagem antes da gravação do cast aqui, disse assim, não esqueçam do meu Xenoblade. Pois eu até falando com o Seth, ele fez um review, ele, não, sabe que o Seth tem os mini reviews agora no site, veja só que bonito. Isso, é verdade. E ele falou, não, pro Xenoblade eu vou fazer um review decente, assim, que eu gostei muito do jogo, então isso. É um jogo que eu preciso jogar. Eu concordo com o Foucault. Inclusive tem o review especial do Seth e do Eric. É um review especial em áudio, 1 hora do Xenoblade. Só do Xenoblade. E tu, tipo, eu... Fica com muita vontade de jogar. Fica com muita vontade de jogar. Porque eu sabia muita coisa do jogo, eu não joguei ainda, porque eu quero comprar o meu original bonito, vou comprá-lo. Sim. Vou comprá-lo. Porque exige muita dedicação, porque o jogo é longo. E eu já sabia de algumas coisas, e ouvindo o review, os caras falam, que faz isso. Eu digo, porra, meu. É sensacional, cara. Por como é que esse jogo não saiu antes aqui? Eu concordo com o Fuca, assim, ó. Eu até tinha campanha. Cara, eles podiam ter falado assim, ó. Feito uma campanha de marketing violentasse, assim, ó, pessoal, você tem que ter o Wii encostado, hein? Vamos usar o Wii, então. Nós vamos lançar esses 13 RPGzão do demônio aqui, ó, pra vocês, ó. Pá! Junto com o Japão. Mas, ou um pouco depois. E pelo preço barato do Wii ser um videogame mais barato que o PlayStation 3 ou o Xbox, eu tenho certeza que teria fã de RPG maluco comprando o Wii só pra jogar Xenoblade. Claro, e se eles lançassem os três, saca? Juntos, um box com os três. Isso, ali, lança, ó, toma, louco. Cara. Tri barato. Então, vocês estão achando que os de RPG estão mortos? Tô, aqui, ó. Eu sempre achei que a Nintendo não teve muita fé em RPG por causa dessa história de ter jogos casuais. Exato. Ela quis investir nisso aí. Não, eu entendo. Só que eu acho que eles deviam ter aproveitado todo o pau que o Final Fantasy tomou e ter lançado. É, isso. Claro, saca. Claro. É, eu acho que eles estavam preocupados com outras coisas na época, mas eu concordo com o Fuca. Eu acho que eles poderiam ter lançado. O marketing é focado pro casual. Pode ser. E pros jogos da Nintendo própria, sabe? Porque eu lembro que vi muita propaganda no Sky do Metroid, aquela propaganda com atores lá. Ah, assim, sim. Tá caminhando sim. E tal. Mas eu não vi nenhuma propaganda de um outro jogo. Nenhuma. Red Steel que seja. Não. Nenhuma. A Nintendo só faz propaganda dos games dela. E o marketing pros outros, assim, é bem porco. E capricham muito. Sabe? É que a Nintendo é uma das poucas que investem em propaganda na TV, né? Não, que ela tá querendo atingir um público que assiste TV e joga videogame, né? E eu digo assim, ó... Mas a Sony também faz bastante sim, isso. Sim, mas das produtoras. Sim, sim. Esses jogos pra Wii, o Julio e o Yuri vão concordar comigo... Se tu gosta muito daquele jogo, cara, compra o original, porque é um capricho, velho. Ninguém faz manual como a Nintendo faz manual, cara. É lindo, meu. Eu acho triste ver o manual do Uncharted 3. Olha, sabe? O manual do Uncharted 3, tem 8 folhas. É ridículo, ridículo, mas cara. Eu tenho do Xbox também, é 2-3 folhas. Quer ver o manual completo, vai ver online. Vai tomar no cu. Sabe por quê? Porque isso tá morrendo. Vocês têm que crescer e evoluir, galera. A Nintendo é a única que não evoluiu ainda. Pode ser, mas eu como... Mas é uma não evolução que fica apreciando. Tipo, eu tenho... Aprecio, todo mundo aprecia um bom manual. Eu tenho aquele... RPG bizarro japonês que poucos gostam, lá que eu falarei depois, que eu já falei no Guilty Pleasure, que é o Fragile Dreams, que tu pega o manual daquele jogo, cara, é muito lindo. É muito lindo. É que nem eu tenho o Mario Galaxy original, é um livro. É um livro. Tem no mínimo 50 páginas. O peso do jogo ali é o livro, é um livro. E eles, tudo inclusive... em gráfico, bonitinho, isso. Pintar, colorido. Lembro da época do Killer Instinct, né? Que manual do Killer Instinct no Super Nintendo, todos os golpes, tudo que tinha. Tudo. Assim. É, exato. Não, e o detalhe, pra vibe saudosista, as últimas páginas são páginas para notas. Legal. Vai fazer jus, para ser justo, o manual mais completo que eu vi... de jogos aí do Xbox Play 3 foi do Final Fantasy 13, a versão que eu tenho chinesa, que ele é bilíngue, né? Ele é inglês e chinês. Só que, tipo, é muito completo. Ele tem 50, ele tem 100 páginas, mais ou menos, porque ele é bilíngue. Não, vocês estão criticando o manual. Eu tô ouvindo isso mesmo. Não, tô falando, porque eu acho que é o... É porque sério, assim, cara, ó. Tá, que eu curto caixas. Curto caixas. Eu sei que é, que é uma coisa que tá morrendo, que tá ultrapassado, mas eu curto caixas. E quando eu vejo que as empresas ainda pensam nesse público mais antigo, como a Nintendo aí, que... É um mimo. É um mimo, é mimo. É um mimo, mas é verdade. Eu acho bonito. Tu comprou? Tá bom, vou fazer um negócio bonito pra ti que comprou, então. Bonito. Pronto. Eu tenho os Resident Evil lá do Wii, que são os de cubo remasterizado pro Wii, remasterizado só lá pro Wii. E o Manual é tão bonito também, cara. É o capricho, é bonito. É tão bonito. É. Então temos ali, Fuka citou os RPGs jogue do Wii, que é o Xenoblade, Pandora's Tower. E o... Last Story, né? É, mas o Last Story tu não jogou, né? Porque tá bem mal verdade. Falado. Tá mal falado. Eu joguei aqui no Julie, joguei. É. Eu curti, sabe mesmo? Eu joguei... Aí tu jogou uma hora no máximo. É, sim, mas... jogar... Mas eu curti, cara. Eu... Não, o Lima tá jogando e o Lima gosta bastante de RPG. Diz que tá uma merda, não dá pra evoluir no jogo. Ah, não, eu não... Olha, cara, eu... Sim, o Seth também, que joga bastante RPG. Também não gostou sabe, muito. Também não gostou, então... É, aí, pode ser. Alguma coisa tem aí, sabe? Pode ser, pode ser. Não, e, inclusive, agora, pra compensar o atraso do lançamento do Last Story no Ocidente, a primeira tiragem, pelo mesmo valor, vai vir um artbook de 44 páginas, com várias imagens do Last Story, que a arte é bem bonita, sabe? E temos também a citação sempre do Fuka e minha, que é o Fragile Dreams. Rola. Esse aí, esse jogo é lindo, Deus o laje. Só isso. E ótimo. Tem até o beijo gay, hein? Olha ali, o beijo gay. É, tem o beijo gay, é verdade. E a música, tudo, é lindo. Jogue. Só isso. Ah, tem muitos jogos, mas tem um assim que eu botei sem intenção nenhuma de jogar, que era um de samurai. É uma... Tenchu? Mushari, não. Musashi? Ou Muramasa? Cara, eu ia falar desse jogo com a Feijola Fale. É. Eu vi assim foto e vou ver, é 2D, né? Eu botei, quando eu comecei a jogar, acho que eu passei umas 4, 5 fases numa tarde de domingo, assim, que não era pra mim jogar. Eu achei muito bonito, muito divertido. É um jogo bem na época assim de Super NES, quando eu jogava, isso. Sei lá. Esse jogo, Megaman. Ele é da mesma equipe que fez aquele Odin Sphere do Play 2. Ele é da mesma equipe. Aí, esse jogo é na época medieval do Japão, que tu joga com dois personagens, que eles atravessam o Japão de ponta a ponta. Só que é legal porque tu precisa jogar o jogo com os dois personagens, que é um homem e uma mulher, e cada um começa numa ponta e termina na outra ponta. Sim. Saca? Ele é meio RPG, assim. Ele é meio RPG, tu vai evoluindo com os golpes e tal. É bem complexo. Lembra muito os jogos antigos de ninja. Lembra os jogos antigos de ninja. Esse jogo, lembra que falei para Matheus Six baixar no seu HD lá, e Matheus pegou o jogo, curtiu muito e não chegou a terminar. Mas ele é muito bonito e a jogabilidade dele ele é muito divertido, né, Fernando? Eu achei que eu peguei como se estivesse jogando um jogo antigo que já tinha jogado. Isso. Só que muitas vezes melhor. Né? Ah, o jogo eu acho muito bom. Acho que vamos. O Yuri não falou de Zelda ainda. Fala aí. Pois é. Comprou a caixinha original bonitinha, dourada. Eu comprei o último Zelda, aquela edição com controle dourado e tal. Olha aí. Pô, cara. Antes de eu falar de Zelda, eu queria falar de um outro jogo. Então, assim, na E3 de 2010, se eu não me engano, apareceu o trailer do GoldenEye 007. E eu era muito fã dessa franquia quando era do 64, cara. Compramos. E aí, um amigo meu tio, me trouxe o 3DS e pedi, tio, compra pra mim GoldenEye 007. E comprou. E, cara, que jogo foda, cara. Assim, tipo, o que mais eu fiquei chateado foi ele ter saído por uma outra plataforma lá do PS3, se não me engano. E o Xbox. E o Xbox também. Isso eu fiquei chateado porque no trailer falava que era exclusivo de Wii. E isso me deixou assim, porra, mas era exclusivo. E é um jogo muito maneiro, cara. Eu comprei o controlezinho, o Pro Classic aquele, pra jogar. E é muito maneiro, assim. E pra tu ver, assim, como o... Apesar de o Wii ele ser, digamos assim... Ele ser limitado em algumas coisas, ele conseguiu ali fazer um shooter de qualidade, cara, sabe? E essa coisa que o pessoal fala, não tem gráficos HD, ok, mas, sabe, me divertiu muito mais do que Call of Duty da vida e tal, sabe? Porque eu curti aquela franquia. É divertido porque lembra o filme, mas não, e lembra o jogo também, melhorado e algumas coisas a mais, assim, que tu faria mais sentido, sabe, atual, que eles deixaram o jogo atual, sabe? Não, isso, sabe, isso. E é legal bacana, a parte também do telefone e tal, do ter ali, sabe? Isso é uma coisa que eu não gosto nesses novos 007, é que eles tentam pegar os antigos, né? É que, tipo, deveria ter o ator dos antigos, mas eles não têm o direito. Ah, mas isso aí é por causa da franquia, sim, né? Aquele From Russia with Love eu adoro, do Play 2. E tem o Sean Connery, saca? Isso que eu acho foda. Não é o dublador do Sean Connery, mas a cara é dele, tá ligado? É, eu... Não, inclusive tem jogos da 07 que tem histórias que são só jogo, né? Isso. Se não me engano, tem um jogo do Play 2. De Play 2. Que falaram Play 2. Que era pra ser quase um filme, assim, ele, sabe? É. Ele tá na cronologia oficial, velho. Que é com o Pierce. Tem até um clipe musical. Sim, tem a entrada com uma música composta no CDs aí, compra da... Isso. Tipo, a última hoste que eu baixei, olha, veja só, um beijo direito. Que eu baixei do James Bond, tem a música desse jogo também, sabe? Porque é uma música que foi feita pro jogo e tudo mais. Aquelas entradas do James Bond, sabe? É, claro. Com as mulheres. Ah, aquelas entradas são ótimas, cara. Excelente. Cara, eu joguei esse jogo. Vocês chegaram a jogar esse jogo? Sim, joguei. Muito fácil. Ah, então é maneiro, cara. Eu não terminei ele, mas joguei as primeiras fases. E ele não é igual ao nome do 64. Não. Ele é bem diferente. Ele tem umas fases parecidas, mas todo o desenrolar da história é bem diferente. Tipo, tem uma... Eu já mencionei daquela primeira fase que é a clássica represa, né? Que tu faz o iniciozinho, tu entra com o caminhão escondido e tal. E ali na represa já tem um monte de coisa que não tinha. Bem diferente o jogo. O legal é que tem a fase do banheiro. Clássica. Matou o cara quando ele tava cagando ali. Tem a fase do tanque como está. Tá, a fase do tanque tá bem difícil, cara. Tá bem difícil. É difícil, cara. Mas é muito eu legal. Adorava duas ou três, eu adorava no GoldenEye original a sequência da fase do trem, a fase do tanque e do trem. Eu achava muito foda. Tá bem difícil também, cara. Tá bem mais complicado. Tem aquelas paradas Black Ops, né? Call of Duty Total, que tu entra na sala assim, fica tudo em câmera lenta, né? Tem que copiar, Mas ficou legal, ficou legal. Vai em câmera lenta, tem que atirar e tal, né? É, na fase do navio tem isso, que tem que pegar os sequestradores. Né? Eu tive um pouco de dificuldade de jogar, porque a sensibilidade ali era muito rápida, né? É, mas depois você se acostuma... Mas tu pode mudar isso. É. Isso é questão de costume mesmo, assim. Mas depois que tu se acostuma, tu até... Tanto que eu disse que eu ia jogar isso quando tiver a pistola, aquela... É. Como é que é o nome? Mas, olha só, coisa que eu realmente tinha problema com o Wii era pra jogar a primeira pessoa com o controle normal, assim. Vai, pelo menos pra mim, me cansava às vezes, cara. É, um pouco cansa mesmo, um pouco cansa. Cara, tipo, eu lembro que eu joguei o Call of Duty, aquele World War, e aí me cansou muito, cara. Foi até a primeira fase já tava cansadaço, sabe? É, foda. Eu também acho que cansa um pouquinho. Mas isso aí acho que é questão de costume também, né? Pode ser. Sabe um jogo que eu tava com o hype muito alto e acabei me decepcionando, foi o Epic Mickey, né, cara? É, foi verdade. Cara, me falaram assim que teve gente que adorou e teve gente que não curtiu, cara. É isso que eu ia comentar agora. Pois é. Eu joguei, eu curti, assim, mas eu achei que eu ia curtir. Mas faltou, né? Faltou pra sempre, assim, eu ia curtir forever. Cara, porque eu vi os vídeos daquele jogo de um cara, mas que a fuder, sabe? Mesma emoção que a gente teve... Frajola não, mas eu tive, Six teve, muita gente teve, quando o Kingdom Hearts saiu, né? Meu Deus, que coisa foda, como é que nunca fizeram até hoje? O Epic Mickey foi a mesma coisa, como é que não exploraram as coisas antigas da Disney? E aí, mas não foi tudo isso. Então, né, cara, eu comprei o Wii e ele veio com o primeiro Zelda lá, o Twilight Princess, que eu achei muito foda. Eu não cheguei a terminar ele, mas tá pra terminar. Mas é aquele do Cuba, né? Isso. É o último que você viu. Era o último do Cuba, exato. E assim, cara, quando fizeram o lançamento do Skyward Sword, eu fiquei assim, meu Deus, Zelda novo, assim. E sempre que tem Zelda, assim, na E3, todo mundo fica meio assim, bah, que a fuder. O Yuri deve entender isso aí, né, Yuri? Yuri, com certeza. Não, só um parênteses, previsão Super Controle, Skyward Sword, versão Wii U em breve. Tá, já falei. Tá, previsão Super Controle. Okay. Eu acho que não, tudo bem. Enfim, daí eu olhei assim, que foda e tal, e aí começou a ter mais coisas sobre o jogo, e eu comecei atrás, e aí depois aquela música também, que era a música Zelda Lullaby ao contrário, cara, sacada genial da Nintendo, assim, bem, bem Nintendo de ser, e aí eu vi a minha versão de colecionador, não sei se é bem versão de colecionador, mas que vinha com o controle dourado, até mostrei pro Six quando ele veio pra cá. Bacana. E vem a caixinha e tal, e vem com o Emotion Plus, né? Porque tu precisa pra jogar. Aliás, o Zelda acho que é o terceiro ou quarto jogo que precisa do Emotion Plus. Mas enfim. E aí eu joguei, cara, assim... Eu me lembro, assim, que eu joguei direto umas 4 horas seguidas, assim, sabe? E fiquei jogando, e era maneiro, cara. Porque, assim, ó... O jogo, ele é muito bonito. Ele parece, assim, que ele foi pintado, sabe? Com tinta. É lindo, é lindo. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão bonito, quem jogou ele. É sim, sim. Bonito. Não, é lindo, é lindo, é lindo. Cara, sério, é muito bonito, assim. Colorido, tipo, né? A Zelda, o Link. A única coisa que eu achei meio bizarro, assim, é que o Link tá no colégio, assim. Tipo um colégio, assim, sabe? E tem uns valentão, aí o Link tem que mostrar como é que se faz, sabe? Aí o pássaro do Link lá é o pássaro especial, aquela bem coisa assim, Zelda, né? Não, assim, bem Avatar. É além de Zelda, é Japão total. Sim, né? O cara na escola. Eu tô bem no começo do jogo ainda, porque eu tive um problema, eu tive Skyrim, né, nesse meio caminho. Eu tive um problema. Esse Skyrim. Foi foda, mas assim, ó, Zelda é um jogo que eu até agora tenho que pegar mesmo, parar umas férias, assim. Acho que férias não, mas um tempo assim, e só jogar ele. Eu vou aproveitar que esse ano não tem tanto lançamento e tal, terminar de uma vez, os dois, tá ligado? Que eu tô deixando pra terminar. Então eu tô devendo isso daí pro Wii. Antes dele morrer, tem que, né, presentear ele com o término desses dois jogos aí, senão fica chato. Eu acho o Skyward Sword, tipo, basicamente o top 3 ali. Sim, sim, tu viu. E aí, do top 3 melhores jogos do Wii, com certeza, é o Skyward Sword, porque o jogo é muito bom, é tudo muito bom. E até o controle. Assim, sobre Skyward Sword, é que ele é o suspiro do Wii, assim. Isso. Ele era, foi a última força, assim, do Wii. Foi, assim, aquele... O meteoro de Pegasus, sabe? Quando o Seiya tá lá, lá. Aí... Essa hora falando no vidinho. Esse é o último, assim, e acabou o cosmos, sabe? Foi isso, cara. Verdade. Não tem mais, até porque... O que vai ter agora esse ano? O quê? 25 anos... Não, 20 anos da Kirby? Whatever, tá ligado? Sei lá, tipo... Não, vai ter Just Dance 4. Vai ter Dragon Quest X. Ah, é. Bizarríssimo. Pois é, bizarríssimo esse Dragon Quest X. Tava, desde que lançaram o Wii, estavam falando, vai ser o Dragon Quest X. Vai ser o 9, vai ser o DS. E aí o DS, meu Deus, como assim, sabe? É uma franquia que vende, né, cara? O do Zelda, ele é o jogo que a gente queria ver no final do Wii, que a gente queria ver no início do Wii. Se tinham lançado esse Zelda nos primeiros jogos do Wii, meu Deus, o mundo tinha explodido. Não ia ter essa divisão. Cara, porque... Tu viu que eles demoram 5 anos pra fazer um Zelda, né? Não, eu sei, mas eu tô vivendo numa utopia aqui. 5, porque eles tiveram que recomeçar tudo, umas coisas, sabe? Sim, mas, cara, assim, ó... Eu lembro quando saiu o demo, que o link está no post aí, do Wii, dos jogos, era isso que eles mostravam, sabe? A espada, a defesa no escudo, era isso, saca? E teve nesse Zelda. O Wii tá, digamos assim, fazendo o que ele deveria fazer no começo da vida dele, sabe? Isso. Mas enfim, partimos desse para um dos melhores jogos do mundo. Vamos falar do gênero. E mais bonitos do mundo, Mario Galaxy. Galaxy é o Mario, né, sempre inovando e conseguindo de novo, nossa, né? Eu acho que Mario nem tenho que citar aqui, acho que todos os jogos do Mario e do Wii são fodas, assim. Mas o Mario Galaxy é... Muito bom. Tipo, até o New Mario Super Mario Bros. Que foda-se ser igual do DS, é um jogão massa e jogar com a galera é muito divertido. É muito afudido jogar com os teus amigos no New Super Mario Bros. Wii. Era muito de fazer jogatina aqui em casa. Ali, tu fica viva que eu vou lá pegar a moeda e me mato, daí eu nasço. É muito bom fazer isso, é muito divertido. Eu quero citar a estupidez do Mario Galaxy. É estúpido, só isso. É de tão bom. Eu jogava o Mario Galaxy 1, não o 2, que o 2, meu Deus. E eu pensava, meu Deus, que fase foda. Tu ficava feliz de estar jogando na foda, tá morrendo. Tu ficava feliz de estar morrendo na fase. Eu não sei como, fazer como é que os caras conseguiram, sabe? O design dele é muito foda, os caras conseguiram. Eu ficava indignado, como é que eles conseguiram? Eles tiveram a mesma originalidade que eles tiveram, tipo, no Mario World, saca? Tipo, hoje em dia. Mario é... carisma puro, sabe? Sim, sim. É muito carisma, tipo, a galera que faz esse jogo. Mas tipo, Fuca, tu tá na 22ª galáxia e ainda tu se impressiona, sabe? É, bem tu, isso, tu tá no final do jogo e ainda tu se impressiona quanto tá a fuder. Mas cada vez melhora. É aquela sensação que o cara sentia que quando Mario jogava o Mario 64. Exato, isso. Isso mesmo. E cara, e o Mario, ele tá sempre feliz, né, cara? Ele sempre vai feliz com o negócio, sabe? Sim. Eu acho isso sensacional. Ele tá... Não tem ruim com ele, né, cara? Ele fala, yahoo, sabe? Tipo... Dorgas, cogumelo. Mas assim, ó, Mario Galaxy 1 é genial, é um negócio estúpido, ridículo, de tão foda. E aí eles vêm e fazem o 2. E é foda. E eles provam... Melhoram, né? Já foi citado o Mario Kart, o Mario Party, que vocês não gostam muito, eu acho foda. O último Mario... O Mario Party 9 saiu faz pouco tempo, saiu faz meses. E o 8, mas... É, a gente jogou. E tá muito bonito esse, o gráfico, tá muito bom o Mario Party da vida, né? Não tá curtindo muito o Mario Party 9, cara. Eu gostei, cara. Pessoal... Não é o mesmo feeling do 64, vamos conversar, mas... Mas assim, ó, vou dizer uma coisa. Eu joguei o 8 e não achei muito legal, cara. Eu achei mais maneiro o 64, cara. Eu joguei bastante, cara. É que é mais pela sensação do controle, tipo, no 64. E, tipo, como eu jogava com a namorada, na época, era mais massa mexer os controles. Tipo, tu ia dar pra ela jogar um negócio de apertar botões do Mario 64. eu joguei muito os Mario Party do 64. Sim. A gente jogou muito eles. Ah, eu também, cara. Eu quase perdi muito, amizade, cara, muito, dele, muito. E uns 15 dias atrás jogamos aí, o Julio, eu e a galera aí, jogamos o Mario Party 9. Ele é divertido, mas... Né, não tem a mesma falta coisa. Algo. Falta mas algo. Mas qual Mario Party assim, é o melhor pro Wii, assim? Ah, não sei, eu não joguei 8. Só 8. Eu prefiro o 9 do que o 8, assim. O 8 eu acho meio... Tem umas coisas meio estranhas. Mas o 8 é o primeiro pro Wii. É. Mas tem só dois. Mas, enfim, então, tem muito jogo aí casual, que todo mundo que jogou também. Sim. E teve a praga dos jogos de fitness, né? Nossa, sim, cara. Sim. Muito jogo. Que não atingiu a gente, mas, assim, no mundo, gente, no mundo mundial... meio bizarro. Wii Fit, assim, tipo tu lia, saca? Eu lembro que tinha reportagem no Fantástico, no Jornal Nacional do Wii Fit, assim. Sim, pra vender aquela balança que lá. Os caras compravam pra fazer... Eu tava falando com meu professor esses tempos aí, ele disse que tem uma psicóloga que ela trabalha com uma fisioterapeuta, que é fisioterapeuta pra pessoal pegar os movimentos, ela usa o Wii Fit, sabe? Olha que bacana. Sabe, demais, velho, eu acho isso. É aqui do Sul, a mulher até, sei lá, devia contar com ela. Eu fiz muito yoga. No Wii Fit. E tinha muito jogo casual, tipo o jogo de dança do Michael Jackson, jogo de dança Just Dance, jogo de dança. Não, e esse é um capítulo à parte do Just Dance, tipo, aqui, finalizando praticamente o cast aqui. Just Dance. Fez a alegria de muita gente. Eu acho que isso aí foi o que puxou mais, né? Pra muita gente. Sabe? O Just Dance, cara. O único cara, assim, que não joga, assim, que joga muito Wii, assim, e que joga videogame, assim, e que realmente que eu vejo que não joga, nem bêbado, nem agitando, é o Grison, que não gosta. Ele evita o máximo, né? Não joga. Ele evita o máximo jogar, assim. Mas, assim, Fuca, um dançarino nato, todo mundo sabe. Não, Fuca sempre está jogando. Olha aí, imagina, Fuca. Não. Fuca sempre está jogando Just Dance. O dançarino nato, todo mundo sabe que é o Six, que ninguém Six. Ganha dele, nem as meninas ganham de Six. Mas, ah, olha ali. Six. Olha aí, Six, hein? Sensacional. Pá, que gay, olha essa dança. 10 minutos depois o cara tá lá dançando. Tá mas, dançando também, mas, é verdade, cara. Mas continuando ainda nessa vibe, porque não se prender, porque o Just Dance tem muitas histórias, né, pra gente sim, contar. Sim. Eu me diverti muito jogando esses jogos... Simples, Wii sim, Sport, sim, sim. Wii Resort, eu joguei muito. Punch-Out, né? Eu adorei. Na Eagle, Muscle March, que é sensacional, né? Não, o melhor jogo de Wii é o Wii Sports. Cago mole sempre, né? Tem Mario Galaxy, tem tudo, mas é Wii Sports. Wii Sports, Wii Sports. Wii Sports. A simplicidade que conquista. Todo mundo joga, né? Boliche, sucesso. Não adianta, tu tá lá entre 20 amigos, aí tu joga Just Dance, joga... Aí um pouco de Wii Sports. É, Wii Sports. Não dá pra não jogar. O tênis. Coloca aquele do boliche, eles dizem. É. Eles dizem. Muito bom. E o beisebol também, muito divertido, tá louco? Eu acho. Ah, o de tênis é maneiro também, né? Sim. E depois o Wii Sports Resorts, que é com Motion Plus, tem muita coisa legal, feito de espada. A luta de espadas, aquelas. O de espada é a minha alegria. Por isso que diz que é esporte, né? Tem mexe, sai desse sofá. É, com certeza. Sua. E hoje em dia, né, tivemos aí as cópias piroca da Sony, que é bom, é melhor que o Wii, mas não muito tem melhor. Jogo, não tem jogo, o que é bizarro, o que é uma parada que não entendi muito bem. É, que já entramos em outras histórias, que é, por que não? Eu acho que ela lançou pra atrapalhar um pouco a Nintendo. Pode saber, eu não duvido, cara. Pra mim é isso. Porque tipo, ela poderia ter lançado pra começar a pegar o público casual, mas não primeiro, conseguiu. Primeiro não conseguiu. Porque saiu muito atrasado. Em comparação com o Wii, e sei lá, eu certamente... Acho que tinha baixado a bola, sabe? Eles fizeram esse investimento pra frear um pouco o Wii. Certamente foi isso. Pode ser. E o Kinect, que é uma parada que funciona também, vocês reclamam e odeiam, mas o Kinect funciona. E a gente até falou na E3 que seria mais bacana ter umas coisas melhores assim do Kinect pro hardcore, mas tem jogo casual também, e vende essa porra também, sabe? Dance Central aí tá prova viva, tem um monte de joguinho assim de fitness também, nossa, é bizarro. Ah, toda semana tu entra na live e tem música pra baixar. Sim, né? Isso aí é muito legal, sabe? Isso é o que faltava na Nintendo, sabe? É. Quanto difícil foi baixar as músicas do Just Dance 2. Verdade. Nossa, cara, que mão fazer aquilo, né? E, porra, no Kinect tu paga aí 20 centavos e tá, libera uma música. Verdade, verdade. É uma evolução, né? Tipo, agora meu jogo Dragon Ball vai chegar. Finalmente me daria um Kamehameha, né? Mas... Veremos. Queria no Wii, né? Mas tudo bem, né? E os milhões de jogos casuais do Wii tem... É milhões. Milhões. Milhões, agora... cara, milhões. É bizarro, cara. Agora a Nintendo fez muita grana com esse videogame. Fez muita grana. Eu pelo que eu tava lendo aí hoje pra estudar pro cast, ele vendeu muito. Eu não tenho... Muito. Muito mesmo. Tipo, acho que 17 milhões de Wii Sports. Pensa não, nesse número. O Sports é o jogo mais vendido no mundo até hoje. É porque ele veio junto com o videogame. Ele é tava... foi junto com o Wii, né? É, sim, é. Mas ele ultrapassou todos os outros que tinha, né? Então, eu não me engano, eu consultei isso aí, eu me caiu o queixo. Mas que foi só, o só pra dizer pra vocês que foi considerado o Xbox 360 o videogame mais vendido do mundo. Ou 360? Agora, acho que 360. Foi essa semana que consideraram, né? 84 milhões de Wii foram vendidos. É, meu. 84 milhões de Wii foram vendidos. Não é pouca coisa, né, cara? É, o Play. E o Wii Sports. Não, né, cara? Foi vendido 74 milhões de cópias. Meu, o Sports. Cara, tipo, são. 84 milhões? Milhões. São sete cidades de São Paulo. Você tem ideia disso? Porra, são 70 Porto Alegre. Vai tomar no cu, sabe? Não, pera. É muita coisa, cara. Muita gente jogando Wii, né? Cara, agora que eu tava lembrando de um jogo que o Julie me falava muito. Falava muito. Que é um jogo muito simples. Acho que eu que não tô muito nessa nova geração de jogos de luta. Que foi aquele Capcom. Tatsunoko versus Capcom. Muito, né? Simples jogar aquilo lá. É, ele impressionou, eu lembro que quando o Six me mostrou na sua casa, vamos jogar Tatsunoko versus Capcom, olhei, tipo, tinha dois botão, tu jogava e o cara nunca tinha jogado, ganhava do outro e mesmo assim te divertia e era demais. Foi um jogo que eu só joguei um, não achei galera pra jogar quando eu comprei. Bacana. Mas ele influenciou muito o Marvel vs Capcom 3, né? É, dá pra tirar tipo, muito. Mas esse jogo ele tem multiplayer também, assim, como é que é, funciona? O Tatsunoko versus Capcom? Sim, tem, mas... É. Sim. Dá o friend code aí, né? É. O que é bizarro, cara. Mas é isso, né, cara? Acho que o Wii vendeu muito agora. O Wii foi um sucesso, cara. Pesquisando o que podem falar mal que joguinho pra criança, não tinha HD e tal, mas, pô, foi um baita sucesso o Wii. É, foi a revolução. Não tem como negar agora, isso aí. Agora sim, né? Pelo que eu andei lendo, a grana tá acabando com o 3DS ali, tá meio que... Toda a grana do Wii, cara, tá indo pro Wii U, sabe? O que eu acho um desperdício foda. Porque eu quero que o Wii U dê certo. Tipo, a gente quer que dê certo. Mas se não der, beleza, sabe? Eu não vou ficar encucado também. Mas é isso aí, sabe? Nintendo, por favor, faça de voltar a ter vontade de jogar videogame, né? É que... com o seu console. Porque no Wii foi isso. Foi comprado porque saiu... Todo mundo que deu a história, né? Eu comprei por causa do RPG, eu comprei por causa do Donkey Kong e blá, blá, blá, blá, blá, blá. No fim, todo mundo teve o Wii, sabe? É. Sim. E, tipo, tomara que aconteça isso com o Wii U, sabe? Todo mundo tem um videogame, assim, pra... Ah, eu comprei por causa disso. Tá, e também quero, a gente com tal cara. Novidade, né, cara? E talvez façam isso com o Wii U também, não sei. Veremos. Sei. Mas é que o problema não é talvez certo. Nós seja o hype que ele criou, né? Porque na E3 2006, o Wii foi aquilo que todo mundo, meu Deus, que eu estou. Meu Deus. E nessa aqui ninguém sentiu tanta firmeza, né? Todo mundo ficou meio pra trás. É, opa, a firmeza, o hype era imenso no início, assim. Aí depois o pessoal, não funciona tão bem, não é tão bom agora assim. Agora talvez seja o contrário, né? Não é tão bom, não funciona tão bem, depois tu compra. É, pode ser. Pode ser, mas é sonho, né? Vamos esperar pra Eu acho que só o tempo vai dizer, cara. Todo mundo falou que o 3DS nasceu morto e vendeu o primeiro ano mais que o DS normal. Mesmo com preço abaixado, obviamente, e tal, mas entendeu, sabe? Mas é que o Wii U, a cada lançado deles, eles perdem um pouco. Tem umas... Mas o Play 3 também no começo era assim. Tem muito. Mas veremos, né? Vamos ver. Então, fecha o caixão aí. Vamos enterrar de uma vez. Esse foi um cast mais... Muito respeito, porque merece nosso respeito, dedicação. Com certeza. É um cast vamos botar ali os controles, o Wii Fit ali do lado. Um cast triste, porque ele proporcionou muita diversão. E veja só, Perjola, esse é o momento que o cachorro começa a descer, por isso eu já me despeço, até mais, amigos. Até mais, amigos. Até... Sejam felizes. Esse foi um cast com pouca alegria, né? Foi até mais. Muita nostalgia. Então até o próximo, esse amigo que estará presente aqui. Oremos.